sei que em ti posso confiar. Não tenho nada a temer. Me predestinaste antes mesmo de nascer. Sei que minha vida está em tuas mãos, ó meu Senhor. E de glória em glória eu sei que vou. Sei que minha vida está em tuas mãos, ó meu Senhor. E de glória em glória eu sei que vou. Pai, teu amor nos protegeu. Sua palavra é o seu poder. Eu sei que em ti posso confiar. Não tenho nada a temer. Me predestinaste antes mesmo de nascer. Minha vida está escondida em ti, ó meu Senhor. E de glória em glória eu sei que vou. Minha vida está escondida em ti, ó meu Senhor. E de glória em glória eu sei que vou. Pai, teu amor nos protegeu. Sua palavra é o seu poder. Teu amor nos protegeu. Sua palavra é...